Salvador, Santa 3895, fonte 010, pronto, bom dia. 3895, bom dia, linda, coluna 0, coluna 00 graus, 99. Linda, coluna 0, Santa 3895. Torre Saneamento 225. 6225, continua a aproximação, Rebeca Salibre, bom dia. Bom dia, aguarda, por favor. Trans 3895, decolou 53, controle 120, decimal 8, mão vão. 1925. 6225, cheque trem, ele pousa no 0, vento 1, 10 graus, 8 nós. 6225, eu posso dar a marcha de trabalho. Pouso autorizado, 1-1-0 graus, fecha nós. Livre pouso, 6225. Hotel Romeu Golfo, prossiga. Vem embaixo, nós também. Treinamento por conta e risco do comandante, time para decolagem. Parar para decolagem, Hotel Romeu. Bahia, continua a aproximação, guarda na pista livre. Guarda na pista livre, hoje, Victoria 255, sala 56, direita, sala 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 2, 1, 1, obrigado. Meia 200, livre pouso na zero, vento 100 graus, 8 nós. Livre pouso, 8 a 200. Hotel Romeo Golf, vento em Salvador, 100 graus com 8 nós, altímetro 10 no 4, parte fora do solo. Botará fora do solo. Torre, Papa Tango Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Kilo Zulu. Você não está no livre cruzamento, repartizando. Tá, tá, Romeo Golf fora do solo, 5 pés para o whisky. Vinte até o Romeo Golf fora do solo, 5-8, controle 120, decimal 8, bom voo. Confere controle, até o retorno, Zé. Livre estacionar. 6200, solo 58, livre à direita, solo 121, décima 1. 121, boa. Kilo Zulu, livre pouso na 10, vento 120 graus com 8 nós, altímetro 10 no 4. Paciente, livre pouso, controle baixado, travado, Lima Kilo Zulu. Zulu, Sala 02, livre à direita, Sala 12, 1 decimal 1. Oi, Salvador, Papa Romeu, Papa do Beto. Já tá mudando o tempo, parte externa. É, foi o Papa do Beto. Passando o céu, passando o delta, livre pouso na 1-0, vento 1-4-0 graus com 9 nós, altímetro 1-0, 1-4. Pouso autorizado, ajuste 0, 1-4, passando o delta. Roger, maintain position, holding short. Maintain position, 556. 56, line up and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10, 556. Direção Delta, solo 07, livre à direita, solo 12, um decimal 1. Salvador, 1-1, Serra, Tango Delta, vai livrar na próxima. Oi, Salvador, é o gol no 1-62, uma milha para o marcador. Gol no 1-62, continua a aproximação, aguarde pista livre. Vai ser aguardando pista livre no 1-62. Cleared for takeoff runway 10, wind 110 degrees with 8 knots. 5566, clear for takeoff runway 10. Boa tarde, vamos para o Romeu, Tchelha Fatango. Boa tarde, Tchelha Fatango, informa intenções. Está se aproximando pelo setor norte, está 2 minutos fora, 4 milhas, para pouso no hangar da Bata, final da 1-7. Excelente, Tchelha Fatango, continua a aproximação, aguarde a autorização para pouso na Bata. Está continuando a aproximação e aguarda para autorização de pouso. Está autorizado, pouso apairado, 1-7, depois ingressa a Bata. 1-1-62, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus com 8 nós, altímetro 1-0, 1-4. V14, livre pouso, cabeceira 1-0, gol 1-1-62. Falou 556, gol 1-1-5-5-6, airborne 09, call departure 1-2-0-8, have a good flight. Departure 1-2-0-8, good day. Guarda Fatango, Agilinha? Tá na... você tá com 3 milhas de distância. Sente, aproxima sem reduzir. Aproximo. Sente, continua a aproximação, vai de autorização para pouso pairado na Bata. Pouso pairado no 7. No 7. Solo 1-2, solo 1-0, livre à direita, solo 1-2, 1 decimal 1. 2-1-1. Tchau, Alfa Tango, livre pouso pairado na 1-7, vento 1-2-0 graus, 7 nós, altímetro 1-0 no 4. 120 com 7, autorizado pouso pairado, cabeceira 1-7, reporta para livrar terno. Pouso 4076, reparte terno. Oi, Salvador, boa tarde, é o Delta Fox. Delta Fox, ingressa na final 1-7, reduza na medida do possível a parte vertical da inlá. Delta Fox, vai reduzir. Pouso parado no 7, vai ingressar na Bata, Tango. Sente, Charlie Alfa Tango, solo ao 1-1, livre até a Bata. Livre, Bata. Certo, baixar travado, 476. 476, livre pouso 1-0, vento 1-3-0 graus com 8 nós, altímetro 1-0 no 4. Livre sobrepouso na 10-1, 47-6. Livre, o Serra Tango Delta agiliza o cruzamento. Livre o cruzamento, reparte livrando. Delta Fox 360 pela esquerda, repartir ingressando na final no 7. Delta Fox 360 esquerda. Tango Delta, frequência livre a estacionar. Guardião 06, informa a intenção? É, intenção é parte do Graé, está próximo à rota agora. Sente visual com o Papa Alfa 3-1 na final no 7? Afirmativo. Sente, segue na retaguarda do mesmo, aguardando autorização para seguir para o Graé, Guardião 06. Porque a retaguarda, aguarda autorização para o Graé, 06. O Delta Fox, é parte vertical da RMA. Delta Fox, pelo tráfego da vista, cruzando a 17:35, está na sobrevista. Delta Fox, livre pouso na 1-7, vento 1 no 0 graus com no 0-9, altímetro no 0-4. Delta Fox, está embaixo travado. Confirmo, está livre pouso do Delta Fox? Ah, afirma, livre pouso. Delta Fox. Azul 4076, solo 15, livre à direita, solo 121, decima 1. À direita, 121, decima 1, 2476, boa. Dois Salvador, tá 3216, boa. Boa tarde, tá 3216, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguardando. Guardião 06, mantenha o setor norte, aguarde autorização para aproximar. Guardião 06, mantenha o setor norte, aguarde autorização para continuar a aproximação. Ok, tá mantendo aqui da escada animal, Guardião 06. Delta Fox, solo aos 1-6, informa o pátio. Sente livre táxi, pátio 5. 3-2-6, livre pouso na 1-0, vento no 2-0 graus com 7-9, altímetro no 0-4. Livre pouso, tá 3-2-6. o Carpa 70, final do 10. Afirmativo, se possível, aproxima para o parado na 17. Aguarde, Guardião 06. É. Salvador, azul 4463, ponto espera, está precisando no 0, pronto. E 4463, não tem um ponto espera. Entendo. Salvador, boa, Papago 2, Juliette, Romeu Mike. Tem uma Juliette, Romeu Mike? Afirmo, visual por tráfego na final da... Gente, o Juliette, Romeu Mike, condições de seguir reduzido para a reta rotatória? Rotatória, o Mike. Guardião 06, aproxima para, ó, direto para o GRAE, aguarde autorização para pouso. Direto GRAE, visual para a nave 1006. Romeu Mike, após a rotatória, ingresso na final no 7. Final no 7, após a rotatória, Mike. Padrão 06, vento no 30 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 4, reporte solo controlado. Reportar o solo, 06. Azul 4463, ali mantendo no 0. Ali mantendo no 0, azul 4463. Solo 19, livre à direita, solo 12 no decimal 1. 1, boa. Z4463, a linha decola da 1-0, vento 1-2-0 graus, com 8 nós. A linha decola da 1-0, azul 4463. Juliette Romeu Mike, livre pouso na 1-7, vento 1-2-0 graus, com 8 nós, altímetro 1-0 no 4. 1-0 no 4, livre pouso 1-7, Juliette Romeu Mike. Salve, solta 4-0-0-0-0. Padrão 06, solo 2-0, frequência livre. É. Salvador, 1864 da Globo, boa tarde. Boa tarde, boa noite, 64, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, 1864. Decolado aos 21 no controle 120 decimal 8 com voo. Obrigado, 208, 4463. 764, livre decolar da 1-0, ventou no 1-0 graus com 8 nós. Iniciando 864. Romeu, Juliette, Romeu, Mike, solo 2-2, informa o pátio. Informa o pátio, Juliette, Romeu, Mike. Confira o pátio? Isso, o pátio pro Juliette, Romeu, Mike. Gente, o Juliette, Romeu, Mike, livre na Quebec, aguarde, vamos verificar com o centro de operações. Livre na Quebec, 780, aguarde para o cruzamento. Boa noite, 64, decolado 123, controle 120, décima 8, com voo. 1208, boa, boa noite, 64. Ah, firma, livre à direita, salve 180, aguarde para prosseguir para o pátio. Direto, Mike. Pessoal, no Mike, desconsidere, pode livrar agora à esquerda direto para o pátio 5. Aí, saiu à esquerda, então aqui vai cruzar novamente a pista, usando a esquerda, direto, Mike. Positivo, táxi via Papá para o pátio 5, frequência livre estacionar. Pátio 5, pátio 5. Salvador, Oxinar 6356. Oxinar 6356, livre pouso no 1-0, vento 1-0 graus com 9 nós, altímetro 1-0 no 4. Autorizado pouso na 10, mas 6356. Tango Lima que usa Lua, faz o chinelo na curta final ali, mantém no zero. Chinelo 6356, solo 28, ali pra direita, solo 12, um decimal 1. Direita 21, 6356. Aqui o Zulu, livre decolar da 1-0, vento 1-2-0 graus com 9-9. Solo 2, 1 decimal 1. 2, 1, 1, 6, 3, 5. Zulu, decola 230, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, amigo. localizado, chama para o táxi. Estou, Papai Romeu, hotel Romeu. Papai Romeu, hotel Romeu Golf, segue para Rinar? Afirmo. Gente, segue para Rinar, vento em Salvador 090 graus, como 09, altímetro no 013, é parte solo controlado. É para no solo controlado, hotel Romeu Golf. Salvador, Bandeira, Xané 6254, Xané 6254, linha decola, dá 1 no 0, vento 1 no 0, 0 graus com 9, nossa. Linha decola, Xané 6254. Meu Golf, solo na Enigma 45, frequência livre. Xané 6254, decolado aos 45, controle 120, decimal 8, tá bom? 208, obrigado, bom trabalho. Eco Delta Fox, altímetro 1013, livre taxa, chantar ingresso. Delta Fox, ele vem ingresso sapateado e pronto. Delta Fox, livre decolar da 17, vento 0, nave 0 graus com 1-1, né? Delta Fox, decolado aos 4-9, controle 120, decimal 8, não vou. Agora 08, obrigado.